CD Festividade de São Benedito de Curupá 2018. Mixagens, DJ Ramonzinho Producer e DJ Barão, o verdadeiro. Já chegou a desembrada e vou pra lá. Salve o glorioso São Benedito de Curupá. Vou pra Curupá com os meus amigos. O DJ tá tocando, a galera pirando, coração acelerado. Aqui estou, a igreja lotada. O padre perguntou: quem aí tem fé em nosso São Benedito? Jogue as mãos pra cima e dá um grito. Eu olhei pra trás, a mãozinha agitando e o barão tá pirando, bebendo no bar. Ainda bem, o MC não, eu estava sonhando. Sonhei que eu tava casando e acordei no desespero. A vida de casado é boa, só pede pra de solteiro. Sonhei que eu tava casando e acordei no desespero. A vida de casado é boa, só pede pra de solteiro. Sonhei que tava ficando e acordei no desespero. Pista de São Benedito, todo ano é piseiro. Sonhei que tava ficando e acordei no desespero. Pista de São Benedito, todo ano é piseiro. Apoio Edinho da Academia Anabela, equipe Serrão Classique, família França Marques, Neizinho e banda, um toque de sucesso, DJ Ramonzinho Producer. Já chegou a desembrada e vou pra lá, vou pra Curupá com os meus amigos. O DJ tá tocando, a galera pirando, coração acelerado. Aqui estou, a igreja lotada. O padre perguntou: quem aí tem fé em nosso São Benedito? Jogue as mãos pra cima e dá um CD Festividade de São Benedito de Curupá 2018. Já é dezembro, o Iron chegou, todo mundo junto, já dezembro. O Iron chegou, todo mundo junto na festa de Curupá. Apoio Naldo da equipe Grau, Edinho do Beira Rio Bar, JM Cyber, o rei do Eletropop, DJ Ramonzinho pra você. Já dezembro, o Iron chegou, todo mundo junto, já dezembro. O Iron chegou, todo mundo junto. Iron representa a nova geração da equipe Serrão Classique. Esse moleque é sangue bom, afilhado do santo São Benedito, sempre lhe deu a proteção. Eu digo e afirmo, dezembreiro de nascença, ele chegou pra agitar. Fruto da cultura de São Benedito de Curupá, mascote da Serrão Classique. Iron é muito entrosado, chega chegando, faz a festa. Iron é considerado. Já dezembro, o Iron chegou, todo mundo junto, todo mundo junto. Já dezembro, o Iron chegou, todo mundo junto na festa de Curupá. Já dezembro, o Iron chegou, todo mundo junto, todo mundo junto. Já dezembro, o Iron chegou, todo mundo junto na festa de Curupá. O Iron chegou, muita fé, tradição e diversão. Pra fortalecer a minha fé, antes de cair na diversão, vou participar da Alvorada, Meia Lua e Procissão. Brasão do Norte, o som da multidão. Estevão Costa, na festividade de São Benedito de Curupá. Mixagens DJ Ramonzinho Producer e DJ Barão, o verdadeiro. Chegou desembrada de Curupá, muita fé, tradição, diversão. E eu vou pra lá, todo mundo se encontra Costa, na festividade de São Benedito de Curupá. Vou sentir Mega Príncipe Lucas tremer o chão, paredão que arrasta todo o povão. Nosso encontro é lá na Maloca Show. Vou fazer derrame de gelada com Lulu, Ismael, Beto Dias e Rogério, os DJs da Folia. Vou beber, dançar e curtir demais. Nossa festa dura 20 dias, na Maloca o show contagia. Vou desembarcar e correr pra lá. E enfim já chegou dezembrada de Curupá. Muita fé, tradição, diversão, e eu vou pra lá. Todo mundo se encontra em dezembro no sol. Apoio Estúdio Popstar, Renan do Comercial Altas Horas, Chechel da Estrada, Tona, DJ Cobra do Marajó, Sonzão Brasão do Norte, Amigo Zelão do Poderoso Megão, Equipe GDL, Equipe do Carote, Equipe Serrão Classic, Estúdio Mega Produções. DJ Ramonzinho, o show em Curupá, agitar, detonar, dezembrar. Brasil do Norte. A festa tá começando, o maestro já vai tocar. Você pediu, agora toma, o Ramonzinho vai te pegar, menina. A galera vai doidar. Por outra pinha na potranca, o bumbum ela balança. O Ramonzinho tá tocando pra galera em Curupá. Dando banho de cerveja na galera dezembreira. Hoje eu tô na bagaceira, tô aqui em Curupá. Prepara a latinha no ar. Agora pode rodar, pode rodar, pode rodar, pode jogar, pode jogar, é desentrar. Tô tapinha na potranca, o bumbum ela balança. O Ramonzinho tá tocando pra galera em Curupá. Dando banho de cerveja na galera dezembreira. Hoje eu tô na bagaceira, tô aqui em Curupá. Prepara a latinha no ar. Agora pode rodar, pode rodar, pode rodar, pode jogar, pode jogar, é São Benedito de Curupá. É agito e diversão, é alegria e curtição. São Benedito abençoar toda a galera que veio pra brincar. Apoio Família Marques, Amapá e Pará. Renner, o show eclético. DJ Ramonzinho Producer. Vou ensinar como se curte Curupá, com os DJs que agitam no Pará. DJ Carlinho Férico, DJ Ramonzinho o maestro, DJ Barão verdadeiro, eles que fazem o piseiro. Então roda sua latinha, roda sua latinha, roda sua latinha e comece a pular. Roda sua latinha, roda sua latinha, roda sua latinha, você está em Curupá. É agito e diversão, é alegria e curtição, São Benedito abençoar toda a galera que veio pra brincar. Então roda sua latinha, você está em Gurupá. Então roda sua latinha, roda sua latinha, roda sua latinha e comece a pular. Roda sua latinha, roda sua latinha, roda sua latinha, você está em Gurupá. Renner, o show eclético. DJ Ramonzinho pra você. Vou ensinar como se curte Gurupá, com DJs que agitam no Pará. DJ Carlinhos, Férico, DJ Ramonzinho, o maestro. Amigo Marajó, amigo Dinho do novíssimo Dino Sound. Nenzinho e banda, um toque de sucesso. DJ Ramonzinho pra você. Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar. Amanheceu, pode ir embora, eu tenho um homem te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti. Amanheceu, pode ir embora, já tenho um homem te esperando lá fora. Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu ligo pra ti. Salve o glorioso São Benedito de Gurupá. Nenzinho e banda, um toque de sucesso. DJ Ramonzinho pra você. Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa recatada. Mais um ano chegou, eu vou pra dezembrado em busca de um amor. São Benedito abençoou, a mega festa do Pará o povo consagrou. Festividade de São Benedito de Gurupá. JM Cyber, o rei do eletropop. DJ Ramonzinho Producer. Junto com as tangueiras vou pro Mangueirão, junto com a equipe é só curtição. É muita bebedeira, galera fofeira, eu tô de bobeira, ela deu bandeira, tá afim de mim. Já tomei banho com cerveja, já dancei a noite inteira, todas elas cantando ali, eu só penso em ti. DJ Ramonzinho e DJ Barão, e JM sabe agitando o fofão. Mais um ano chegou, eu vou pra dezembrado em busca de um amor. São Benedito abençoou, a mega festa do Pará o povo consagrou. Mais um ano chegou, eu vou pra dezembrado em busca de um amor. São Benedito abençoou, a mega festa do Pará o povo consagrou. JM Cyber, o rei do eletropop. DJ Ramonzinho Producer. Mensagens DJ Ramonzinho Producer e DJ Barão, o verdadeiro. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. E a metade do que eu sinto aqui, tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Eu vou pra Gurupá com você. Vem comigo agitar. Sonzão, vazão do norte vai detonar. E o DJ Ramonzinho fazendo você dançar. Com o DJ JN eu vou agitar. Vem Gurupá, vem comigo agitar. Sonzão, vazão do norte vai detonar. E o DJ Ramonzinho fazendo você dançar. Com o DJ JN eu vou agitar. Sonzão, vazão do norte outra vez vai tocar. Bra- Brasão do Norte, o som da multidão. CD Festividade de São Benedito de Curupá 2018. Mixagens DJ Ramonzinho Producer e DJ Barão, o verdadeiro. Com meu amor, São Benedito já abençoou a melhor festa do Pará em Curupá. Eu vou, DJ Barão, DJ Paulinho, DJ Ramonzinho. Em Curupá é pura emoção, é o show do povo. Festividade de São Benedito em de Curupá. É pura emoção, é o show do povo. Com DJs Barão, Paulinho e Ramonzinho, eu vou agitar em Curupá. Eu vou curtir, me divertir. Eu vou dançar em São Benedito, vai nos abençoar. Em Curupá, eu vou curtir, me divertir. Bela, Estúdio Popstar, Renan do Comercial Altas Horas. O DJ do povão, joga a mão pra cima, bate na palma da mão. O DJ USB é o DJ do povão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. DJ USB, o DJ do povão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. O DJ USB é o DJ do povão. Oh, oh, oh, oh, oh. Firme e forte na parada, o USB chegou. DJ das produções, que a galera dá valor. CD Festividade de São Benedito de Curupá 2018. Galera, Brasão do Norte tá tocando pra você. DJ JN é quem detona, o cara é fera. Equipe usa pinhorados mil graus. Levanta a mão, tira o pé do chão. Girando a latinha no ar, na festa em Curupá. Levanta a mão, tira o pé do chão. Girando JN toca e a galera dança e a galera pula na bagaceira. DJ JN toca e a galera dança com os apinhorados mil graus na bagaceira. Equipe Serrão Classique, Rádio Tarumã, Naldo da Equipe Grau, Xexel da Estrada Detona, DJ Cobra do Marajó, DJ Raimundinho de Gurupá. Mixagens DJ Ramonzinho Producer e DJ Barão, o Verdadeiro. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto também. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem? Arrumei a mala, mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu estado. Já tô namorando, antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil. Yeah, yeah. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. Porque na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. Amigo Zelão do Poderoso Mingão, Equipe GDL, Equipe do Carote, Equipe Serrão Classique, Estúdio Mega Produções, Mega DJ Ronaldo, Equipe Alucinados por Cerveja. Festividade de São Benedito de Curupá. DJ Ramon Producer. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, eu chamo a namorada. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. E Deus pintou e jogou fora o piso. Apoio Panificadora Cavalcante. Thank you.

Alô, Zelão, aumente o som aí. A galera tá louca, doida pra curtir. Alô, Zelão, aumente o som aí. A galera tá louca, doida pra curtir. Alô, Zelão, aumente o som aí. A galera tá louca, doida pra curtir. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Agita, sai do chão, com poderoso bengão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Agita, sai do chão, com poderoso bengão. São Benedito de Curupá. Neizinho e banda, um toque de sucesso. DJ Ramonzinho Producer. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Serrão clássico e GDL é só pressão. DJ Ronaldo, o mega do Amapá. Com essa galera eu vou curtir em Curupá. Com DJ Barão e o Cleber Serrão. DJ Jefferson, Lobato, Jota Júnior é curtição. Amigo e Neca, chegando de mansinho. E aí que eu vou bebendo com o DJ Ramonzinho. Ai que ressaca do caramba que eu vou. E a cachaça não tá não acabou. Ai que ressaca do caramba que eu vou. Desembrado em Curupá, São Benedito abençoou. Ai que ressaca do caramba que eu vou. E a cachaça ainda não acabou. Ai que ressaca do caramba que eu vou. Desembrado em Curupá, São Benedito abençoou. Nezinho e banda, um toque de sucesso. DJ Ramonzinho. Com o namorado e encheu a cara. Fim de ano em Curupá, é desembrada. Ela foi pro Castanheira e pro Mangueirão. Ficou com o DJ Manel Júnior, o pancadão. CD Festividade de São Benedito de Curupá 2018. JM Cyber, o rei do Eletropop. DJ Ramonzinho Producer. Em Curupá todo ano é muita curtição. São Benedito abençoando, já é tradição. Eu tô com o Mega Estúdio MJ Pancadão. Vem, vem, vem, bate na palma da mão. Bata na palma da mão, galera de Curupá. DJ Manuel Júnior, agora vai tocar. Bata na palma da mão, galera de Macapá. Agora vai detonar. Se você se separar, todo ano a gente agita em Curupá. Conta nas equipes e todos os DJs fazendo a festa sempre com vocês. Os manos e as minas na palma da mão. DJ Manel Júnior, esse é pancadão. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Quadra de esporte é desembrada em Curupá. O som brasão do norte, imbatível da Amazônia, DJ JM em Curupá. Brasão do Norte, o som da multidão. Neizinho e banda, um toque de sucesso. DJ Ramonzinho Producer. Chame só a equipe e venha agitar. Junto com a gente na festa de Curupá. Aqui a chapa é quente, se liga aí parente. Com som brasão do norte, o pancadão é diferente. Alô, meu DJ, mete a pressão. Chame a novinha pra bater a bunda no chão. É, a bunda no chão, é, a bunda no chão, é, a bunda no chão, é. DJ Japaim e o som brasão. A bunda no chão, é, a bunda no chão, é, a bunda no chão, é. DJ Japaim e o som brasão. Vamos nessa, Ramon! Detona! Neizinho e banda, um toque dezembro. Ei, ei, ei, oh, oh, alucinados por cerveja, mais um ano dezembro. Ei, ei, ei, oh, oh, alucinados por cerveja, mais um ano dezembro. Ei, ei, ei, oh, oh, alucinados por cerveja, mais um ano dezembro. Apoio Edinho da Academia Anabela, Família França Marques, Estúdio Popstar, Renan do Comercial Altas Horas, Jerry do Bar do Jerry. JM Cyber, o rei do Eletropop. DJ Ramonzinho Producer. São Benedito nos chamou pra Guru pra comemorar os nossos 10 anos de festa. São Benedito nos chamou pra Guru pra comemorar os nossos 10 anos de festa. Com alegria, fé e tradição, alucinados por cerveja, todo ano é curtição. Com alegria, fé e tradição, alucinados por cerveja, todo ano é curtição. Ei, ei, ei, oh, oh, alucinados por cerveja, mais um ano dezembro. Ei, ei, ei, oh, oh, alucinados por cerveja, mais um ano dezembro. Vamos pra Curupá, vamos beber mora, 10 anos alucinado na festa de Curupá. Vamos pra Curupá, vamos beber mora, 10 anos alucinado na festa de Curupá. DJ Megatron, esse é considerado Júnior Bastos chegou, tem cerveja pra todo lado. Marcelo Marquês, Ian Cardoso alucinado por cerveja, esses caras são loucos. Ei, ei, ei, oh, oh, alucinados por cerveja, mais um ano dezembro. Ei, ei, ei, oh, oh, alucinados por cerveja, mais um ano dezembro. Ei, ei, ei, oh, oh, alucinados por cerveja, mais um ano dezembro. Ei, ei, ei, oh, oh, alucinados por cerveja, mais um ano dezembro. Equipe Serrão Classic, equipe alucinados por cerveja. Em dezembro, venha pra Curupá, com os amigos vamos juntos festejar. Mais um ano, venha se divertir, São Benedito sempre nos abençoa. Agora é festa, eu vou sair, quero curtir nessa onda, eu vou entrar. Quero dançar e vou me divertir, a festa é nossa, vamos juntos agitar. Chegou a hora da curtição, quero curtir uma linda tradição. São Benedito sempre tá no coração, eu também vou rematar no seu leilão. Da sua festa eu também vou participar, minha promessa foi cumprida e vou pagar. Em dezembro vem pra cá, a cidade de Curupá, se embarque nesse som e não pare de dançar. Com fé e devoção, viver a tradição, sentir a emoção que balança a multidão. Em dezembro vem pra cá, a cidade de Curupá, se embarque nesse som e não pare de dançar. Com fé e devoção, viver a tradição, sentir a emoção que balança a multidão. Boa Ventura Produções, na festividade de São Benedito de Curupá. CD Festividade de São Benedito de Curupá 2018. Mixagens DJ Ramonzinho Producer e DJ Barão, o verdadeiro. La la la la la la la la la la la la la la la la. Eletrônica Moraes curtindo em Curupá. La la la la la la la la la la la la. E a equipe G12 desce pra o disparo. Ramonzinho Producer. Primeiro ano em Curupá que eu tô solteiro, eu sou equipe chegou. Loucos por CDG, papaz e amor. Então arreda, que já é dessa entrada. Jogue os braços pra cima e tome banho de gelada. Continue abençoando a nossa equipe, por favor. Vamos pro Castanheira e também pro Mangueirão, onde tem muita cerveja, nossa equipe é piração. Tem um DJ Luzinho, equipe Loucos com Cerveja. Somos de Gurupá, então se liga e respira. E as novinhas ficando sem parar, na onda do Pingadão é muita onda em Gurupá. E as novinhas ficando sem parar, na onda do Pingadão é muita onda em Gurupá. Vai, levanta a mão. Então arreda, a equipe chegou. Loucos pro cerveja em Gurupá, papaz e amor. Então arreda, que já é dessa entrada. Jogue os braços pra cima e tome banho de gelada. Então arreda, a equipe chegou. Loucos pro cerveja em Gurupá, papaz e amor. É nós que tá, é nós que tá fazendo a união na festa de Gurupá. É nós que tá, é nós que tá fazendo a união na dezembrada em Gurupá. Brasão do Norte, o som da multidão. CD Festividade de São Benedito de Gurupá 2018. Boy JN agora vai detonar. Gilmar Batidão é sucesso. Lildo Ferreira, o cantor da galera. Alô, DJ Ramon Producer. Hoje eu quero é dançar. Tô com o Brasão do Norte, é sucesso do Pará. Tem o DJ Ney Boy JN vai tocar. É o considerado do estado. Brasil do Norte e suas torres gêmeas. A festa tá rolando e não tem hora pra acabar. As equipes estão chegando e hoje o bicho vai pegar. Alô, apinhorados, família, só lazer. Vira lata, vira copo, saia jeans, pode crer. Escravos do Shark, mil graus, está também os sinceros e heróis. Não tem pra ninguém. Com um balde de gelada, vamos agitar Nildo Ferreira e a galera. Vamos cantar. Bata na palma da mão, vamos agitar. O DJ considerado JN vai tocar. Bata na palma da mão, dance sem parar. Neyboy JN agora vai detonar. Bata na palma da mão, vamos agitar. O DJ considerado JN vai tocar. Bata na palma da mão, dance sem parar. Neyboy JN agora vai detonar. Festividade de São Benedito de Curupá. Tem uma casa de show, é a mais considerada, a galera dá valor. Quando tem festa, ninguém fica de fora, a beira rio sempre lota. O povo consagrou, Rio do Moraes tá convidando a galera. Vai rolar mais uma festa no estilo do bar. Mulher bonita e cerveja gelada, é tipo dessa entrada pra galera endoidar. Pula, endoida, sai do chão. Beira rio na ilha arrasa, é sucesso. Beira rio na ilha, arrasa, é sucesso e tradição. Pula e doida, sai do chão. Beira rio na ilha, arrasa, é sucesso, meu irmão. Pula e doida, sai do chão. Beira rio na ilha, arrasa, é sucesso e tradição. Festividade de São Benedito de Curupá. Arrasa, tem uma casa de show, é a mais considerada, a galera dá valor. Quando tem festa, ninguém fica de fora, a beira rio sempre lota. O povo consagrou, Rio do Moraes tá convidando a galera. Vai rolar mais uma festa no estilo do bar. Mensagens DJ Ramonzinho Producer e DJ Barão, o verdadeiro. Benedito, mais um ano estou aqui. Vou pagar minha promessa e depois me divertir. São Benedito, mais um ano estou aqui. Vou pagar minha promessa e depois me divertir. A melhor festa do estado do Pará. Mais um ano, vamos pra Gurupá, curtir a melhor festa do estado do Pará. Eletrônica, São Benedito, São Paren joias, esse ano eu não fico. Eu vou pra Gurupá, vou junto com vocês. Vou curtir a dezembrada, vou curtir mais uma vez. Eu vou com Carlinhos, Pioga e Pirica. Essa galera é top, todo ano agita. Eu vou com o Carlinhos, Pionga e Pirica. Essa galera é top, todo ano agita. São Benedito, mais um ano estou aqui. Vou pagar minha promessa e depois me divertir. São Benedito, mais um ano estou aqui. Vou pagar minha promessa e depois me divertir. São Benedito, mais um ano estou aqui. Vou pagar minha promessa e depois me divertir. São Benedito, mais um ano estou aqui. Vou pagar minha promessa e depois me divertir. Oh, oh, oh, oh, o cacheado já chegou. Oh, oh, oh, oh, balsa Calista é muito show. Oh, oh, oh, oh, o cacheado já chegou. Oh, oh, oh, oh, balsa Calista é show. Sonzão Brasão do Norte, amigo Zelão do poderoso Mingão, equipe. Felipe, GDL, Equipe do Carote, Equipe Serrão Classic, Estúdio Mega Produções. JM Cyber, o rei do eletropop. Eu vou pra Curupá, conforto e segurança, nem preciso falar. A gente sempre faz a festa, somos todos dezembreiros. Devotos de São Benedito, esperando o ano inteiro. Oh, oh, oh, oh, o cacheado já chegou. Oh, oh, oh, oh, Balsa Calista é muito show. Oh, oh, oh, oh, o cacheado já chegou. Oh, oh, oh, oh, agora chegou a hora, a promessa eu vou pagar. Eu tô na Balsa Calista, chegando. Chegou a hora, a promessa eu vou pagar. Eu tô na Balsa Calisto, chegando em Gurupá. Oh, oh, oh, oh, oh, o cacheado já chegou. Oh, oh, oh, oh, oh, Balsa Calisto é muito show. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o cacheado já chegou. Oh, oh, oh, oh, oh, Balsa Calisto é show. Oh, oh, oh, oh, o cacheado já chegou. Oh, oh, oh, oh, Balsa Calisto é muito show. DJ Valdo Popstar e o Mini Pressão. Jogue as mãos pra cima, bata na palma da mão. DJ Francis Valdo, é muita curtição. Festividade de São Benedito de Curupá. JM Cyber, o rei do eletropop. DJ Ramonzinho Producer. Eu vou, você vai. Dessa entrada em Gurupá, esse ano vai ser demais. Eu vou, você vai. Pra dessa entrada em Gurupá, esse ano vai ser demais. Vai ser na pressão, a curtição em Gurupá. Se liga na batida, DJ Valdo Popstar. Ao som do mini pressão, DJ Francivaldo, então sente o pancadão. Esse som é de esquiar. vai, levanta a mão. Joga as mãos pra cima, bata na palma da mão. DJ Valdo Popstar e o Mini Pressão. Joga as mãos pra cima, bata na palma da mão. DJ Francivaldo, é muita curtição. Joga as mãos pra cima, bata na palma da mão. DJ Valdo Popstar e o Mini Pressão. Joga as mãos pra cima, bata na palma da mão. DJ Francivaldo, é muita curtição. Iterson, Diamante Negro. Iterson, Diamante Negro. Nananá, ô nananá, é o furioso da Amazônia que agora vai detonar. Ô nananá, ô nananá, joga a mão pra cima e bate palma, eu quero ver você pirar. Ô nananá, ô nananá, é o furioso da Amazônia que agora vai detonar. Ô nananá, ô nananá, joga a mão pra cima e bate palma, eu quero ver você pirar. O show eclético. É DJ Ramonzinho, esse DJ é do caramba, manda ver. Os DJs estão detonando, fazendo você pirar. E pensou Diamante Negro, esse é de Gurupá. Vem, vem pra cá, traz um uísque e Chandon. Com DJ Ramonzinho, o maestro é muito bom. DJ Colossal e DJ Aguinaldo, prepara sua latinha e convoque para o alto. Quando o DJ mandar, prepare pra rodar. Um, dois, três e já. Ô nananá, ô nananá, é o furioso da Amazônia que agora vai detonar. Ô nananá, ô nananá, joga a mão pra cima e bate palma, eu quero ver você pirar. Ô nananá, ô nananá, é o furioso da Amazônia que agora vai detonar. Ô nananá, ô nananá, joga a mão pra cima e bate palma, eu quero ver você pirar. Festividade de São Benedito de Curupá. Renner, o show eclético. DJ Ramon Produzer. Os DJs vão tocando, agitando a multidão. Bota pra quebrar com muita curtição. É o som de qualidade, de responsa pra você. Então joga a mão pra cima e dá um grito, eu quero ver. Ela é som, ela é som. Festividade de São Benedito de Curupá 2018. A GTF já chegou. Oh, oh, oh. Puro dos porcos é terror. Oh, oh, oh. A GTF já chegou. Oh, oh, oh. Puro dos porcos é terror. Oh, já chegou. Furo dos porcos é terror. Vamos comemorar, tá chegando a hora. 6 anos de festa da Sede Barbosa. Vamos comemorar, tá chegando a hora. É tradição da Sede Barbosa. CD Festividade de São Benedito de Curupá 2018. Mixagens DJ Ramonzinho Producer. Festividade de São Benedito de Curupá. JM Cyber, o rei do Eletropop. DJ Ramonzinho Producer. Tradição é tradição, nem preciso falar. A nossa festa é sucesso, não tem como comparar. Todo dia 31 de dezembro é show. A gente espera o ano todo, nosso povo dá valor. Dia 31, eu vou te esperar na Sede Barbosa pra gente comemorar. 6 anos de festa e muita tradição. Bom dia, Montenegro e São Flamengo, meu irmão. Alex Alves, Aldisson Barbosa, Ita Solteiro, Arthur Barbosa. Alex Alves, Aldisson Barbosa, Ita Solteiro, Arthur Barbosa. Vamos comemorar, tá chegando a hora. 6 anos de festa da Sede Barbosa. Vamos comemorar, tá chegando a hora. É tradição da Sede Barbosa. Vamos comemorar, tá chegando a hora. 6 anos de festa da Sede Barbosa. Vamos comemorar, tá chegando a hora. É tradição da Sede Barbosa. Sonzão Brasão do Norte, equipe GDL, equipe do Carote, equipe Serrão Classic, estúdio Mega Produções, Mega DJ Ronaldo, equipe Alucinados por Cerveja. JM Cyber, o rei do Eletropop. DJ Ramonzinho Producer. Alô, DJ Ramon Producer. Festividade de São Benedito de Curupá. Festividade de São Benedito de Curupá 2018. Mixagens DJ Ramonzinho Producer e DJ Barão, o verdadeiro. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, m CD Festividade de São Benedito de Curupá 2018. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado.